joga pro padrinho, jogando pro padrinho, joga pro padrinho. Diz qual a fórmula do sucesso. Vender fit ingresso, ser por muitos um cara invejado, confesso. Se fosse por isso eu tô perto, a quem se acha esperto. É, mas não chega nem perto. Coitado desse rei, tem culpado que por trás do teclado se sente o Pablo Esco. A fórmula do sucesso, rapaz, qualquer um tem acesso. É tipo quem trampa, respeita quem trampa e pronto. Isso sim que é progresso. Traz a vila, então respeita o padrinho. Quem peita o padrinho, ninguém peita o padrinho. E pra tanto recalque assim, deve ser que a mina dele teve uma queda por mim. Tô tocando até no bailão. Quem tá perto o balão. Deixa que ela joga um rabão. Isso que é hip hop, deixa a mente pra esses cuzão. Fabrício tranquilo pelos acessos. Nós é mídia, confere os acessos. É prata pra preta, dinheiro no bolso e poucas. Foda-se esses motherfuckers, asshole. A chefe loira já fechou. Outro fim de semana, outro show. Enquanto eles falam de mim, bro, fiz outro beat nesse hit do gol. Da Gold, muitas dicas pra esses boy lá da Void. Subindo capa fácil, Nipute, Fabrício, onde mais hoje? Agora vê se não some. Não vem dar uma de fuji. Vai ter baile na VIP, Campari até Bunny. Pra misturar com meu Johnny. Se eu tô com você, eu tô com mais nenhuma. Tá vendo suas amigas, eu já peguei algumas. Todas foram legais, mas eu prefiro a sua. Linda, bunda, nina, ufa. Jogando pra mim, jogando na cara. Toda produzida, parece uma fada. Toda calminha, procurada braba. Sarraba da onda, deixa eu dar tapa. Esquece meu nome quando tá em choque. Me chama de mo de cachorro de Loki. Fica aplicativo, não desktop. Lembra? Tão sensível ao toque. Postura de brabo, ela sabe como. Me tirar de grupo e focar no plano. Me ligou. E aí, vamos sair à noite? Me chamou pra tomar algo, eu propus um banho. É, te vejo de longe. Me diz quando e onde. O plano é esse. Segue o roteiro. Pega esse copo e se perde. Você sabe o que faz desse jeito. Eu vou querer mais. Fez minha mente girar, me arrepiar. Agora vê se não some. Agora vê se não some. Não vem da uma de fuji. Vai ter baile na VIP, Campari até Bunny. Pra misturar com meu Johnny.